Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que a gente já não ouve mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais, e estamos aqui cumprindo essa tarefa, essa missão, procurando trazer para você exatamente esses bons momentos da música popular brasileira. Teremos hoje o nosso quadro Grandes Encontros, com mais um belíssimo encontro para você, eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando então que o nosso e-mail, aquele e-mail para sua participação, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, mudou. Agora é bate.papomusical@hotmail.com. bate.papomusical@hotmail.com. Então, esse é o novo canal para a sua comunicação comigo, ok? Aguardo o seu contato. Vamos à abertura do nosso encontro de hoje, relembrando uma voz que eu tenho certeza que você não ouve há muito tempo. E eu costumo falar sempre também isso. Existe um certo preconceito contra músicas antigas, músicas chamadas antigas, né? Chamada também velha guarda, música dos anos 40, 50, 30. E são músicas lindíssimas, são poesias lindíssimas e algumas vozes muito bonitas também, muito marcantes, como a do Gilberto Milfon. Ele vai cantar Salomé, de Joaquim Calado. Pra mim, Salomé, dou-te o meu pandeiro, o meu chocalho, o meu bem e a minha cabeça também. Salomé, Salomé, dança pra mim, Salomé, dou-te o meu pandeiro, o meu chocalho, o meu bem e a minha cabeça também. Salomé, Salomé, Salomé, tira o véu e vem logo pra cá. Salomé, és muito quente, nascente no Oriente ou lá no Ceará. Salomé, Salomé, dança pra mim, Salomé. Dá-te o meu pandeiro, o meu chocalho, o meu bem e a minha cabeça também. Salomé, Salomé, Salomé, tira o véu e vem logo pra cá. Salomé, Salomé, és muito quente, nascente no Oriente, lá no Ceará. Salomé, Salomé, dança pra mim, Salomé. Pode o meu pandeiro, o meu chocalho, o meu bem, e a minha cabeça também. Salomé, Salomé, dança pra mim, Salomé. Minha cabeça também. De Joaquim Calado, na voz de Gilberto Milfon, ouvimos Salomé. Há 23 anos, nos deixava um dos grandes nomes do rock brasileiro e um mito na música popular brasileira, tenho certeza, que muitos consideram assim, Raul Seixas. E um dos seus maiores parceiros, né, os seus mais constantes parceiros, foi Paulo Coelho. Vamos ouvir então uma das suas parcerias, e desta vez também com o Marcelo Mota, Tente Outra Vez. É uma letra muito bonita, eu gosto muito dessa música. E Raul Seixas tinha assim, coisas lindas demais e coisas muito esquisitas, assim, pelo menos pro meu gosto. Era meio que assim, ir de um extremo ao outro com uma facilidade imensa. Mas essa é uma das obras que eu acho do Raul Seixas muito bonita. Tente Outra Vez, do Raul Seixas, do Paulo Coelho e do Marcelo Mota. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Ouvimos com o Raul Seixas, do Raul Seixas, do Marcelo Mota e do Paulo Coelho, Tente Outra Vez. Como eu disse, muito bonita essa letra. Vamos ouvir agora de um compositor também pouco lembrado, Denis Brian. Boogie Woogie na Favela, na voz do Zé Renato. Zé Renato também fez alguns álbuns com músicas antigas, muito legal, acho muito, muito bonito esse trabalho do Zé Renato. Tanto o trabalho ficou muito bem feito, quanto a ideia de resgatar músicas assim já na passada, e que realmente, como a gente sabe, a memória do brasileiro é curta e ficar no esquecimento, e de vez em quando é bom dar essa resgatada mesmo nesse material. Chegou o samba, minha gente, lá da terra do tio Sandro, novidade. E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. O bugue, bugue, bugue, bugue. A nova dança que balança, mas não cansa. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. Chegou o samba, minha gente, lá da terra do tio Sam com novidade. E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. O bugue, bugue, bugue, bugue, bugue, bugue. A nova dança que balança, mas não cansa. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. E lá na favela toda batucada já tem bugue. Até as cabrochas já dançam, já falam no tal bugue. O nosso samba foi por isso que aderiu. Do Amazonas, de um grande São Paulo, Rio. Ó bugue, bugue, bugue, bugue, bugue, bugue. A nova dança que surgiu. Ouvimos com o Zé Renato, Bug Bug na Favela, do Denis Brião. Zé Renato é aquele que fez parte daquele grupo vocal Boca Livre. Agora vamos ouvir um samba, né? Tem sambas bonitos, sambas bons, sambas, e tem sambistas muito bons, como Martim da Vila. Gosto muito do Martim da Vila, gosto muito de Fim da Alcione. Vamos relembrar na voz de Alcione Alcione, lá no começo da carreira, vocês perceberão isso até pela voz dela. Lá Vem Você, de Totonho, Paulinho Rezende e Zairinha. Mas também pra mim bem feito. Totonho, Paulinho Rezende e Zailinha, ouvimos com a Alcione, Lá Vem Você, o que na verdade é uma letra bastante interessante e bem corriqueira, né? Acontece com certeza em muitas famílias, muitos casais. Vamos relembrar também do Eduardo Araújo agora, uma voz interessante, que naquela época, talvez aquela coisa de repressão militar, enfim, e você fazer um estilo musical, fazer um movimento musical, meio que de protesto a tudo aquilo, daquele momento, criou meio que uma forma de cantar. E até que o Ivanish também fez, cantava meio assim, rouco, assim, né? E o Eduardo Araújo também, naquele momento. Eu explico que o Eduardo Araújo, em quase todos os seus álbuns, em quase toda a sua carreira, fez isso debaixo da... O Ivanish não, o Ivanish ele depois achou mais o seu caminho, enfim. Mas vocês verão como é engraçado isso, estilo, né? Meio que assim, meio de revolta, meio de... Vamos ouvir então, agora na voz do Eduardo Araújo, do Marcos Durães. Salve, salve, Brasil! Terra boa, sou mineiro, não é à toa. O Cruzeiro de Missão, vingado campeão. Mineiro não compra bonde, pois inventou o avião. Salve, salve, brasileiro! Salve, salve, brasileiro! E o mineiro? Brasil é o coração, tudo aqui termina em ão, e a tudo é minhocão. Campeonato é paulistão, se o Timão for campeão, ai meu Deus, que gozação! Salve, salve, brasileiro! E viva o Corinthians! Salve, salve, brasileiro! E viva o mundo inteiro! Paulo, vou pro sul, e o grande céu azul, vem o prêmio azul e preto, colorado campeão, pelo tempo é que é machão, vou tomar meu chimarrão. Yeah. Salve, salve, brasileiro! Oh, yeah. Gozador, Ipanema, voador. Carioca é um bicho duro, Ipanema da Tijuca. É um cara hospitaleiro, na paquera o dia inteiro. Salve, salve, brasileiro! Olha aí, ó, malandro! Salve, salve, brasileiro! Sim. Salve, salve, brasileiro! E vivo o mundo inteiro. Pernambucano, cabra da peste, gente boa do Nordeste, Paraíba, Ceará, na Bahia tudo dá. Cabral descobriu o Brasil, Caetano, Gal e Gil. Cabo do Rio, Brasília, Espírito Santo, cada qual no seu canto, Santa Catarina, Paraná, onde se plantando tudo dá. A ponte é o Chuí, Brasil, eu vivo aqui. Salve, salve, brasileiro. Salve, salve, brasileiro. Brasil, meu povo. Salve, brasileiro. E vivo o mundo inteiro. Salve, salve, brasileiro. Salve, salve, salve, brasileiro. Brasileiro. De Marcos Durães Eduardo Araújo, ouvimos na voz do Eduardo Araújo, Salve Salve Brasileiro. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Grandes Encontros. O nosso Grandes Encontros hoje vai trazer um encontro memorável entre Chico Buarque e Zizi Posse. A letra dessa música é muito bonita. Chama a atenção de vocês para essa letra. Melodia também muito bonita. A interpretação do Chico e da Zizi Posse não pôde deixar de ser diferente. Pedaço de Mim, a composição é do Chico Buarque. Oh, pedaço de mim, oh, metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói, latejar é assim como uma fisgada no membro que já saudade é o pior castigo, e eu não quero levar comigo a mortalha do amor. Ouvimos no nosso Grandes Encontros de hoje Zizi Posse e Chico Buarque cantando do Chico Buarque Pedaço de Mim. Essa música também fez parte da trilha da Ópera do Malandro, Vamos trazer mais um sambista. Vamos ouvir então o Roberto Ribeiro, o grande Roberto Ribeiro, um sambista muito bom e também hoje muito pouco executado. Tempo E, de Zé Luiz e Nelson Rufino. Zé Luiz e Nelson Rufino ouvimos com Roberto Ribeiro, Tempo E. Vamos ouvir agora Sivuca, grande Sivuca, de Guarinha Gadelha, do Sivuca, Feira de Mangueira. Pra vender quem quer comprar, couve de milho, broa e focada. Só tem pra vender quem quer comprar. Pede moleque e alecrim da vela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passando pra todo lugar. E uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Toma uma bicada com lambu assado e olha pra Maria do João. Uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Toma uma bicada com lambu assado e olha pra Maria do Juá. Música. cavalo e rabichola. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura e graviola. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Pavio de candeeiro, panela de barro. Menino, eu vou embora, tenho que voltar. Chacha, o meu assando do limbo de carro. Alpargata de arrasto, quer me levar. Porque tem os sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem cepa de piscina fazendo rio, o rumo do fone sem parar. Tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem cepa de piscina fazendo rio, o rumo do fone sem parar. Nela, moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. E se saiu correndo com feira dos pássaros, e foi passo voando pra todo lugar. Tinha uma mendiga no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Uma picada com lambu assado, e olha pra Maria do Juá. Tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem sepa de cozinha fazendo rende, e o rabo do vale sem parar. Vamos lá! Ouvimos com o Sivuca, do Sivuca da Glorinha Gadelha, Feira de Mangaio. Agora vamos ouvir com a Maria Bethânia, Verdades e Mentira, de Jaime Alem. De um Deus, os olhos de uma fera, os braços de um ateu. É tão bonito. O meu amor desmentirá e inventa verdades com as tintas de um grande pintor. Se alguém me diz que ele pode me ferir com sua vaidade, eu prefiro não saber, não acredito. O meu amor, imperfeito ou perfeito, fui eu quem quis assim. Haverá quem duvide dessa paixão sem limite. Quem foi que disse que paixão tem razões? O meu amor é apenas o maior e o mais bonito, e por que não infinito? E sou feliz, sou feliz, e sou feliz, e não me importa mais nada. Meu amor, meu amor. Se alguém me diz que ele pode me ferir com sua vaidade, eu prefiro não saber, não acredito. o meu amor imperfeito ou perfeito, fui eu quem quis assim. Haverá quem duvide dessa paixão sem limite. Quem foi que disse que paixão tem razões? O meu amor é apenas o maior, o mais bonito, por que não infinito? E sou feliz, sou feliz e sou feliz, e não me importa mais nada. Meu amor, meu amor. Ouvimos com a Maria Bethânia, de Jaime Alem, Verdades e Mentiras. Adriana Maciel, uma cantora também nova, pouco conhecida, como tantas, mas também de grande valor, vai cantar do Dorival Caymmi, Nem Eu. Ouvimos com a Adriana Maciel, do Dorival Caymmi, Nem Eu. Agora vamos relembrar, anos 70, Dalmo Castelo, Não Faz Mal Não, do Dalmo Castelo. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Não faz mal não, deixa que flui. mal não. Não faz mal não, deixa que for. Deixa o tempo de lado, que o espaço fica menor. Deixa o pranto, coitado, rolar por coisa melhor. Não fale mais do passado, enfrente o presente de frente. E nunca mais vá gostar, gostar de quem nunca foi gente. Não faz mal não, deixa que foi, entendi, perdão. Não faz mal não. Deixa quem for pedir perdão. Deixa o tempo de lado, que o espaço fica menor. Deixa o pranto, coitado, rolar por coisa melhor. Não fale mais do passado, enfrente o presente de frente. E nunca mais vá gostar, gostar de quem nunca foi gente. Dalmo Castelo, com Dalmo Castelo ouvimos Não Faz Mal Não. Vamos ouvir com Geraldo Azevedo, dele e Fausto Nilo, Dona da Minha Cabeça. Bonita.

Ouvimos com Hélio Delmiro, essa sonoridade linda da guitarra do Hélio. Ponteio, do Capinã e do Edu Lobo. Fechando o nosso encontro de hoje, vamos ouvir com Emílio Santiago, acho que é o primeiro álbum do Emílio Santiago. Lindíssima essa interpretação dele. Estrada Deserta, a composição é do Carlos Guinle e do Dorival Caymmi. Nesta rua tão deserta, numa noite sem luar, um lamento não se ouve. A noite sem canção, a lembrança de os seus olhos junto aos meus, os seus lábios murmuravam uma prece pra mim do seu coração. Saudade de alguém, de você. A maldade de esperar por você. A vontade de viver com você. Foi um sonho que passou, tudo agora se acabou. Nesta rua tão deserta, numa noite sem luar, um lamento não se ouve. Sozinho vou seguindo, sem parar, sem olhar, sem você, sem você, meu amor. Foi um sonho que passou, tudo agora se acabou. Nesta rua tão deserta, numa noite sem luar, um lamento sozinho vou seguindo, sem parar, sem olhar, sem você, sem você, meu amor. Fechamos mais um bate-papo musical e eu quero agradecer a sua companhia até agora comigo. Quero agradecer a sua presença. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los a participar pelo novo e-mail bate.papomusical@hotmail.com bate.papomusical@hotmail.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês. Quero convidá-los também a continuar com a gente aqui, ouvindo a nossa emissora, que vem muita coisa boa ainda por aí. Não sai daí. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.